E aí, senhores, senhoritas e todo o resto, aqui é Jorge Augusto e hoje vamos aprender com quantos gatos se faz uma matilha. Não, pera. Principalmente que com gato não se faz matilha nenhuma, né? Né? Por isso serve o não, pera. Não, né? Gatos, conversemos com o Álvaro. Vai, Álvaro, vai. Você que é o especialista aí. Eu só porque eu sou o louco dos gatos. Não, só porque você tem 12 gatos na sua casa, né? Só por isso. Os gatinhos são bonitinhos. Então, se tem alguém que sabe o que é um coletivo de gato, é você, filho. Você tem um em casa. Um monte, né? Eu quero ver o anime do Barão Von Jukandikandika. Eu não sei falar o nome desse direito. E esse quem falou foi o Nerdmaster. Ah, o povo já conhece. Segue o baile. E aí, povo cremoso, povo crocante, tudo bem com vocês? Aqui é o Natanael, e o nome em português dessa animação devia ser A Casa do Álvaro, porque aquilo sim é o reino dos gatos. Opa! Boa, boa. Já chegou com o pé na porta, isso que é complicado. Vai lá, próximo. E jogando piada interna, que é o mais bonito, cara. Oh, tô orgulhoso desse menino. Opa, chegou chegando. Você tá né? Impressionando o pessoal, né? Opa. Cara, eu odeio essas traduções que eles fazem em português, cara, pra animes em japonês, cara. E esse foi o Dan falando. Beleza, bora lá. Como sempre, o Dan esquece de falar o próprio nome. Hoje tá um festival, esqueci o nome, que ô louco. Ah, fala galera, aqui é o Álvaro e estamos aí, né? Bem-vindos à minha casa. Bom, senhores. Não, tem um complemento. Eu sou o louco dos gatos. Ah, eu já falei okay. Isso, né? Bom, senhores, para quem não entendeu lufas nenhuma, hoje nós vamos voltar com a nossa série Studio Ghibli. Sim, depois de muito tempo a gente volta a falar de um dos filmes, e dessa vez nós vamos falar de Neko no Ongaeshi, mais conhecido aqui no Brasil como o Reino dos Gatos. Vulgarmente, Neko no Ongaeshi. Obrigado, Dan. E com isso, Nerdmaster, manda a ficha técnica aí pra gente já pra abrir os trabalhos. Sim, senhor. Ficha técnica. Lançamento em 13 de fevereiro de 2004, direto para DVD. Em 20 de setembro de 2002, no Japão, no cinema. Aqui no Brasil a gente não vê Ghibli no cinema. Crianças é uma pena, é uma desgraça, mas fazer o quê? Só em festival. Nunca mais, né? Então, só o Chihiro. Então, os únicos dois que foram no cinema, isso já faz bastante tempo, foram Chihiro e Totoro. E só. O do mar lá, eu esqueci o nome do bichinho. O Ponyo não passou no cinema aqui, não? Não. Cinema Ponyo, não. Ponyo não? Foi não. Direto pra não. DVD. Yep. O Japão é um por país sorte, incrível, também teve Blu-ray, cara. Mas foi muito, muito, muito raro de também ir pro Blu-ray. O Japão é um país incrível, cara. Eles passam até Naruto, cara, no cinema aqui, cara, pra você ter uma ideia. Que coisa, né? O povo é louco aqui, que cara. Que coisa incrível, né? Não, tá, mas esse lá, é o certo, seguindo. Né, pô? Segue o baile, né, irmão? Né? Duração é de 75 minutos, também conhecido como 1 hora e 15, pra quem quer contar desse jeito. A direção é de Hiroyuki Morita. Tomara. Ele é parente do Pet Morita? Vai saber. Sério. Tá, né? É okay. Pode perguntar se eu sou parente do Alexandre Garcia, o repórter da televisão também, né? Muito boa essa. Quem é Alexandre boa. Garcia? É produção da Globo, criatura. Toshio, né? Tá. Produção é de Toshio Suzuki e Nozumu Takahashi. Eu tô aproveitando minha pronúncia, tô gastando minha pronúncia japonês toda aqui. Estúdio é o Estúdio Ghibli, né? licenciada pelo seu Walt Disney, pelos Walt Disney Studios, e dublado aqui no Brasil pelo Estúdio Sigma. Dirigido, a dublagem foi por Jorge Barcelos. A fonte é baseada no mangá de... É do Jorge. Foi baseado no mangá de Hirashi Aoi, Baron the Cat Baron Baron. Baron Neko no Danshaku. Tomara que eu não Danshaku, Danshaku é barão, barão em japonês. É barão, o barão, barão. O barão, é, barão, barão. Então, nessa parte foi até falha minha. Nessa parte foi até falha minha, é uma parte da pauta que ficou meio confusa. É, o que que acontece? Ele foi baseado no mangá de Hirage Aoi. Ele tem um nome em inglês, Baron, The Cat Baron. E o nome em japonês é Baron Neko Danshaku. Danshaku. Isso. E também foi baseado no filme em inglês, o nome em inglês, Whisper of the Heart. E em japonês, Menino Tsumaseba. E em português, Sussurro do Coração. Isso aí. Vai, Álvaro. Brilha, faz aquela voz de declaração de amor de rádio que você tanto gosta de fazer. Mas por quê? Mas por que eu? Eu não entendi essa. Eu também não entendi, por que do nada você que... Então, o povo que já acompanha o Animesphere há algum tempo, lembre que o Álvaro adora fazer essas vozes de declaração de amor de rádio. Não, isso aí sabe o que é, o Álvaro? Lá, isso aí se chama jogar uma granada no teu colo, é isso que se chama. Isso se chama ferrar o amiguinho na gravação. Sim, claro. Eu não estava preparado. Isso partes não é pra essas mim. Que serão cortadas pelo editor, porque ele não quer passar de mal menino. Né? Dependendo do comprimento do episódio, vai ficar assim, o zoeira é boa. Vamos lá, né? Segue o baile. É que segue o baile segue, pra acabar o baile. Que ele já tava continuando. Eu não entendi, mas tá bom, deixa pra lá. Vai, O box office dessa história foi 6,42 bilhões de ienes, aproximadamente 59 reais, não digo, 59 mil dólares. Milhões. Aproximadamente. Milhões. Ai, milhões ali? Milhões. Ai, é milhão. É milhões! É que o Jorge, esse animal, em vez de ele escrever bilhões e milhões, ele não, ele escreve bi e mi, pra gente não, se confundir não, todo. Caralho, isso daí é abreviação, porra. Não tá errado, pior é que não tá errado não, é assim que se põe. Errado não tá, mas que ferra com a nossa vida. Confunde. Erra, né? O orçamento foi de aproximadamente 2,19 bi, de ienes, que são 20 milhões de dólares, ou aproximadamente 75 milhões de reais. Ou seja, se pagou e pagou bonito, né? Essa animação do Ghibli não é das melhores, na minha opinião. Eu acho que ele é meio que um complemento, né, de um outro filme, então. Ela é porque, cara, é assim, dá a impressão... A gente nem tá entrando ainda no mérito do filme em si, mas assim, dá a impressão que ela era um continho, é um conto bem pequenininho, e eles transformaram num filminho de uma hora, porque é bem pequeno, cara. Mas caramba, mas gastar toda essa grana pra fazer só isso? Filho, tem gente que gasta grana pra fazer coisa pior. Apagou, ele ganhou dinheiro! Ganhou mais de 100 milhão de real, cara. Deixa os caras, tá feliz. É, com 100 milhões de reais eu também ficaria feliz, poxa vida. Poxa, eu não, fazer o quê? Olha lá, a nota dele no My Anime List é de 7,94 notas dadas por 75.679 usuários, informou o Instituto Data Foda-se. Presidido por mim, obrigado. Vamos lá. Exatamente. O que acontece? Qual é a nota máxima? Qual é a nota máxima nesse... 10. Então, no 10? Sim, só que assim, nenhum anime até o presente momento lá no My Anime List chegou a 10. No máximo, eles passam de 9. 9 ponto alguma coisinha, porque são muitos usuários dando nota. Então, quanto mais próximo de 10, mais gente deu 10. Isso é óbvio. E sempre tem aquele filho da puta que bota 0 só pra zoar, né? Opa. Mas tem sempre o espírito de porco, né? Até do cara. Né? Tipo, só os haters do Estúdio Ghibli, eu diria. Fale por você, Álvaro. Hã? Oi? Fale por você, Álvaro. Você parece desses caras que falam assim: ah, não, eu vou botar três aqui só pra zoar. Não, louco. Não, mas isso acontece mesmo, Oda? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, Natanzinho, já que é a tua estreia aqui no Anime Sphere, finalmente estamos trazendo os ouvintes para gravar com a gente. E o Natanzinho foi o primeiro. Desculpa! Natanzinho. Tá desvirginado, moço. Né? Batismo de fogo, vamos lá. Ui. É, já estamos explorando aqui, vamos lá. Natanzinho, leia a sinopse aqui pra gente. Então vamos lá. Haru Yoshioka. Certo? Yoshioka. Haru. Isso. Haru Yoshioka. É uma garota comum, de idade escolar, que teve problemas por tomar decisões por si própria. Então, um dia ela observa um gatinho atravessando a rua e ele estava carregando na boca um pequeno presente. E aí um caminhão estava indo na direção dele. E Haru nem parou para pensar antes de se atirar na frente do caminhão e colocar os dois em segurança. Por acaso foi uma atitude outro dia meio... Ela acorda e vira um detetive espiritual. Ninguém entendeu a referência, né, Álvaro? Ué? Ao contrário do começo... Que diferença é que ela foi mais esperta, que ela não se jogou. Ela saiu correndo pra poder ir junto e se salvar do caminhão. É, sem contar que ela apanhou o diacho do gato numa daquelas raquetes de... Acho que é o que? É cricket essa aquela bosta lá? É tipo não, isso, é o que... Não, é uma espécie de... De polo não é que de negócio pra... É, não é aquele negócio pra pegar... É, pegar... Ih, sumiu o nome daquele negócio que tem as penas na frente. Não, aquilo não é uma raquete, gente. Aquilo é uma redinha. É uma espécie de polo terrestre. Isso, por aí. É um esporte desses. Isso aí, continua aí, Natanzinho. Então esse ato altruísta dela inicia uma cadeia de eventos que acaba mandando a Haru em uma aventura super legal aí num mundo incrível, maravilhoso. Que é isso que os animes trazem pra gente. E aí acontece que quando o gato é salvo, ele simplesmente levanta e agradece a ela. E aí você depois descobre que esse gato é o Luni, príncipe dos gatos. E aí, em honra da sua bravura, por ter salvo a sua vida, ele oferece para se casar com ela. E assim a história continua. Não. Ele não se oferece. Ele não se oferece. Ele só chega pra garota e fala: ó, um dia desse eu te agradeço. Muito obrigado, tchau, que eu tenho mais que cuidar da minha vida. Isso aí. Enfim, a gente chega à parte das personagens em questão. Nossa personagem principal é a Haru Yoshioka. No começo do filme, ela era bem teimosa, preguiçosa, um pouco inocente e um pouco estranha no filme. Na verdade, ela é bem normal, uma estudante normal, que não consegue acordar na hora. Enquanto o filme vai se desenrolando, ela vai amadurecendo. Típico romance de crescimento. Normal, né? É a típica personagem feminina da Ghibli que começa o filme uma babaca e acaba se tornando gente no final do filme. Exatamente. Depende. Mononoke Hime não é assim. Não, Mononoke Hime começa foda desde o começo. É, mas é uma exceção, né, maluco? Mas, pô, tu pega a menina do Castelo Animado, é assim. A Chihiro, é assim. Sim. A Haru, é assim. Sim, cara, esse daí é um lugar comum das personagens do filme. É um clichê. É a jornada do herói dele. Exato. Bom, a jornada da heroína, né? Isso aí. E escolha o gênero que você quiser. A premissa é a mesma. Quem emprestou a voz pra ela no original foi Chizuru Ikewaki. Ela fez a personagem Bamba em Kuragehime, Sara Zabiarov em Mobile Suit Zeta Gundam, A New Translation, e Reiko Ichinose, de The Piano Forest. Bom, eu não conheço nenhum desses aí, né? Mas vá. Na dublagem... Eu também não conheço nada. Mas na dublagem brasileira, A voz dela é ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Letícia Quinto. Mas tio Jorge, quem é Letícia Quinto? É, pra quem não viveu numa bolha... Sério? Pra quem viveu numa bolha e não conhece a dublagem, ou que nem o Dan, que prefere simplesmente ignorar... Ela entre... Eu ignoro porque eu assisto no original. Momento carteirada do Dan. Mas enfim, vamos lá. Momento Dan babá. Eu tô falando, eu vou transformar essa frase do Nerd Master em uma vinheta. Vamos lá. É, ela emprestou a voz pra Saori Kido, a Athena em Cavaleiros do Zodíaco, todos eles. Kagome Higurashi em Inuyasha. Risa Hokai. Os dois Fullmetal Alchemist, Mai Shiranui em Fatal Fury 2 e Kazemaru Ichirota em Inazuma Eleven. Ah, Mai. Personagem favorita de Fatal Fury e The King of Fighters de 10 entre 10 punheteiros na região, mas vamos lá. É aquela cena do irmão teu. Ah, é Peitesco. Ah, Micalatéia. Ah, Micalatéia. Saudade, vamos lá. Saudade. Próximo personagem que temos na mão é o Barão Humbert von Gickingen. Ele começa o filme com uma estátua viva de um gato antropomórfico. Olha que palavra difícil, antropomórfico. Simplesmente é um gato que anda nas duas pernas e fala e se porta que nem gente. Certo? É tipo 90% dos gatos desse filme. Porque todos andam em duas pernas. É, só que esse daí se veste a caráter. Ele é não. A maior diferença, ele se veste. Do barão... Não. A diferença não é o vestir. A diferença é que a mão do barão é uma mão humana, sim, não é uma pata, sim, de gato. Sim, exatamente. Ele tem 5 dedos humanos. Sim, e a maneira dele falar também, ele tem, é todo empolado assim na maneira de falar, né? Quando chega a noite no pôr do sol e tudo mais, ele sai do seu estado petrificado e volta à vida. E ele pertence ao dono de um antiquário chamado Shiro Nishi. Quem emprestou a voz para ele no original foi Yoshihiko Hakamada. Esse cara, assim, pelo que eu pude pesquisar, ele não dublou animes. Ele é mais um ator de dorama e de filme. E o diferencial dele é que ele fez muito, mas muita propaganda mesmo. Coisa normal lá no Japão, que eu imagino que o Dan deva dizer melhor isso da outra gente do que eu. Mas isso é uma coisa muito normal aqui no Japão, Alice. Porque não dá pra se viver só de dublagem, né? Exato. Eles fazem muito, muitas coisas aqui. Bom. Cara, isso aí deve ser o equivalente a botar um Celton Mello ou um artista famoso só pra botar no cartaz. Ó, temos o artista, tá dublando no nosso filme. Não, eu disse artista. Nem me lembro disso. Eu disse pessoa com talento. Com DRT. Famoso. Eu disse famoso, não importa de onde que veio. Eu não disse famoso, eu não falei famoso. Não, mas eu falei. Para o artista... Pra não cair nessa argineira. Exato. Tá parecendo o pessoal que colocou o Raul Gil nos Incríveis 2 aí. É, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem emprestou a voz aqui no Brasil foi Armando Tiraboshi. A voz do Miau em Pokémon. Miau, é isso aí. Vamos lá. Naraki de Inuyasha. Mestre Karin de Dragon Ball. Obrigado, Toriyama, por mais essa citação. Meu Deus, esse bordão nunca morre. Não, ó, nunca morre. Eu quero deixar uma coisa clara. Ele é a primeira voz do Miau, não é a voz atual. Sim. A voz atual não é mais dele. Sim, não. É a primeira voz do Miau, exatamente. Ele dublou o Kisame de Naruto e Naruto Shippuden, claro. E Bud Glyphle de Gravity Falls. Quem conhece sabe quem é. Melhor desenho. Há controvérsias, mas vamos lá. Bud Glyphle é o pai do moleque da telepatia. Bom, quem manja sabe dizer quem é. Vamos lá. Eu não assisti. Nem eu. Acabei de falar. Deus mau caráter. Não, mas então eu não assisti Gravity Falls ainda. Tá na minha lista aqui pra ver, mas eu não assisti. Vale a pena. Corrija essa falha de caráter. Vocês ficam falando desses dubladores, eu não conheço ninguém, cara. Puta merda. É que assim, o boom dos dubladores ocorreu no meio dos anos 90. No meio dos anos 90 você já estava no Japão, né? Sim. Então você não pegou essa parte. Bom, próximo personagem é o Muta. Ele é bem... Sou eu! Acho que houve uma identificação. Ah, não, eu... Não, Muta me representa, cara. É um... Agora imagina a cena, queridos ouvintes. É um gato branco gordo. Mas imagina um gato branco gordo. Você já imaginou um gato branco gordo? Agora dobra. É o Muta. E uma coisa que esse filme pegou de ponta, cara, ele pegou na festa. Gato gordo é tudo mal-humorado. É igual Muta, cara. É mal-humorado, reclamão. Olha pra você como... O que tu tá fazendo aqui, humano maldito, que não tá me incomodando? Esse é o Muta. Explica muita coisa. Precisa falar alguma coisa. Nossa. Mas o interessante é que esse... O Tetsuo Watanabe, cara, ele é tiozão, cara. Pois é. É como eu ia dizer. O Tetsuo Watanabe, ele não dublou animes. Ele, assim como o Yoshihiko Hakamada, e é ator de dorama e de cinema. Pra quem... Não, e ele também participou do Mononoke Hime também, cara. Ah, participou? Então eu não achei isso aí. Participou. Então tá, ele deve ter feito um quê? Um vozerio ou o quê? Agora aqui eu não estou achando, cara. Cara, mas ele nasceu em 1950, cara, pra você ter uma ideia. Pra quem não, você vê como ele é tiozão. Ó, pra vocês terem uma ideia, quem quer lembrar dele, ele foi o chefe de departamento do gerenciamento de crise do novo filme do Godzilla, aquele de 2016. Me lembrar com certeza. Chefe do departamento de gerenciamento de crise do filme do novo Godzilla. É, quem gosta... Eu mal importamente lembro que teve o Bryan Cranston, só porque eu amo Breaking Bad, porra. É que também... Não, mas mas esse não é no do Godzilla japonês, o último que saiu? É. Saiu um japonês também, né? É isso aí. Saiu um japonês e saiu um americano. É o último japonês que saiu, né? Aí, ó, ele participou do Samurai Gourmet também, cara. Sim. Mas aí é seriado. A voz pra você ver que não dá pra viver só de dublagem, né, cara? O cara tem que trabalhar pra caralho. Em nenhum lugar dá, cara. Beleza. Quem prestou a voz pra ele aqui no Brasil foi o nosso querido Tata Guarnieri. Mais conhecido como a voz do Chaves. A última voz. A última voz do Chaves. A primeira voz do Afrodite de Peixes em Cavaleiros do Zodíaco. A voz de Son Untendo, de Irama Meio. E dublou atores como Jack Chan e Jet Li. Oi, esqueceram um dos principais trabalhos dele como dublador. Ele é dublador do Ih, rapaz, sumiu o nome do carinha do Samurai X. Por favor, Rurouni Kenshin. Não, o diretor, amanhã eu faço. Amanhã eu tô mais senil ainda. Bebeu antes de gravar, foi? Não, essa não foi a Kenshin, porra. Ele é a voz do Kenshin. Ah, tá, então beleza. Mas é que é um elenco de peso, né, velho? Vamos lá. Próximo personagem é o Toto. Mais um personagem que era uma estátua de pedra que ganha vida ao pôr do sol. Só que esse daí é um corvo. E ele sempre sai de arranca-rabo com luta. Ah, por que será, né? E quase sempre é porque o Muta começou. Quase sempre é porque o Muta começou. Né? Quem emprestou a voz pra ele foi o Yusuke... esse é Yusuke mesmo, né? Yusuke. Tá, Yusuke Saito. Ele fez... Ele não vai dar o braço a todos. Yusuke Saito. Tá, ele fez parte do live action do Rurouni Kenshin como o chefe Uramura. Cara, puta, muito bom esse live action do Rurouni Kenshin, cara. Caramba. Em breve, um anime esfera mais perto de você, Maui. É muito bom. A gente já não fez? Nope. Não? Não, a gente fez no episódio 2 um apanhadão sobre Rurouni Kenshin. Não, nossa, falamos do live action. Episódio 2 foi no século passado, você tá querendo dizer? Sim, 2 anos atrás. Sim, faz tempo, hein? Quem prestou a voz pra ele aqui no Brasil foi Cassius Romero. Ele fez Aoshi Shinomori no próprio Rurouni Kenshin. Ele fez o Supremo Kaioshin de Dragon Ball Z e atualmente no Dragon Ball Super. Mestre Indra de Shurato, Tuxedo Mask de Sailor Moon e o Hagen de Merak de Cavaleiros do Zodíaco. Ou seja, ele é especialista em personagens de sexualidade duvidosa. Menos o Hagen de Merak, que isso daí... O Hagen não era, né? Não, o Hagen não, mas o Tuxedo Mask, o Mestre Indra, o Supremo Kaioshin, porra! É, não, concordo, né, concordo. Mas assim, mais duvidoso do que ele, nós já falamos do cara que dublou a voz do Afrodite de Peixes, por favor. Não, mas o Afrodite não é duvidoso. Não é duvidoso, não, a gente tem certeza. É, tem razão. Próximo personagem é o nosso querido Rei Gato. É o vilão do filme. Ele é mau, impiedoso, rapta raro, dizendo que vai levar pro Reino dos Gatos só pra se tornar nora dele. E se não fizer que ele manda os seguranças tacarem os malucos pela janela. O que não significa nada, porque o gato caiu de pé, então ninguém morreu nesse filme. É, lembrando aos ouvintes que nenhum gato morreu nesse filme. Não, imagina. Você não sabe. Cara de pedófilo. Pedófilo é bondade tua, cara. Cara, mas os olhos dele, cara. Os olhos deles é que são legais, cara. Ele olha. Um olho é pra um lado e o outro pro outro, cara. Esse realmente engraçado aqui lá. Um azul e outro púrpura. Né? É. Então, melhor ainda, se não bastasse um olhar pra cada lado, um no peixe e outro no bandido, ainda é um de cada cor, né? É. Quem prestou a voz pra ele no Japão foi Tetsuro Tamba. Ele, além de ter feito este filme, ele fez o filme de Do Cryon Shin-chan. Explosion, The Hot Spring Feel Good Final Battle. Com o próprio personagem chamado Tamba. Por que o japonês coloca 300 nomes numa porcaria do nome de filme, cara? Cryon Shin-chan, Explosion, The Hot Spring Feel Good Great Final Battle World Most Thunder Bubble Deluxe. Esse cara, ele é muito famoso ali. Inclusive, ele já faleceu. Mas ele era muito famoso na década de 60, 70. Ele fazia filmes policiais na época. Tá vendo? É que ele fez bastante filme dorama, como o Dan disse, principalmente filmes policiais. Aqui no Brasil, é o nosso velho conhecido Walter Breda. O cara, além de se atordar, nossa querida loura platinada, conhecida como Globo, ele dublou Armin em Slayers, ou seja, ele já apareceu aqui. Senhor Kaiô do Norte em Dragon Ball Z. Obrigado, Toriyama, por citá-lo de novo. Shiva em Barata gorda. Shiva em Shurato. Dr. Hans em Rurouni Kenshin. E o Shion de Ares em Cavaleiros do Zodíaco. Puta, ele pegou um personagem foda pra cacete no arco de Ares, hein? Meu Deus do céu, não acaba nunca Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Puta que pariu. Teoricamente, Cavaleiros já acabou. Todo mundo que já dublou alguma coisa de anime já dublou Cavaleiros ou Dragon Ball, porra. É por aí. Caramba, não acaba nunca isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Dan, já acabou, cara. O dinheiro? Era isso que eu ia falar, Natanzinho. Obrigado. Tá dando dinheiro, tá, eles vão dinheiro continuar e vão fazendo. Continuar pro resto da vida. O que é uma pena, porque tá saindo cada merda, mas tudo bem, né? Lembrando que a gente já falou por aqui que vai ter uma espécie de reboot que vai ser lançado na Netflix. Vamos esperar pra ver o que vai sair. Ah, não, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Death Note, já espero qualquer cara, coisa. Cara, não, mas não, você Note, tem uma excelente live... opção do que... Death Note foi uma verdadeira fazer. Merda. Death Note não, Death Merda, né? Você vê, né? Bem por aí. Continuando com a. Que nem chegar na metade pra ver. Mano, puxa pra lá. Isso daí é assunto pra outro episódio. Continuando com a lista de personagens, temos o Príncipe Lune. Aquele gatinho que nós falamos lá no começo do episódio, em que... Ah, que a menina salva ele. Que a menina salva ele. Ele é o príncipe do reino dos gatos. Só que assim, ele é amigável, ele é humilde, é o perfeito líder. Pode ter certeza que ele vai ser aquele rei que todos adoram. Só que assim, ele já tem uma pretendente, é a Yuki, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quem empresta a voz pra ele no Japão é Takayuki Yamada, com o personagem Angelo Katagiri, de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Isso daqui é um filme, é muito bom. Pelo menos eu vi pelo trailer. A voz do personagem Elizabeth em Gintama, o Dan vai à loucura de ódio. Eu odeio Gintama, puta que pariu. Nossa. E Tiro Hiruma, de Terraformers, ou seja, aquilo lá, baratas daquele tamanho, nem mata inseto resolve. Jesus. Só se você atirar com uma bazuca naquela barata lá, né? Porra! Roshi, de Arakawa Under the Bridge, e Masamitsu Shigeta, de Gantz. Bom, ele dublou aqui o Tenshinhan em Dragon Ball Z. Neo de Papillon é um dos espectros de Hades no arco do santuário. Ele fez o Hisashi Ryuga em Naruto. Hisashi, pra quem não conhece, é o pai do Neji. De quem? Neji. Do Neji. Confundo o pai do Neji e o pai da Hinata. É só você lembrar. Hiashi é o pai da Hinata. Hisashi é o pai do Neji. Mas só que o Hisashi não, já morreu. É que você falou Neji, cara. Pra mim é Neji. Neji, tá bom. Não, por isso que eu fiquei meio assim. Monóculo, foi Neji? Quem que é Neji, o caralho? Porra. O monóculo. Vamos lá. Nobunaga em Hunter x Hunter. E ele fez a voz do Optimus Prime em Transformers, mas é a animação, porque se for no filme, é o nosso querido Guilherme Briggs. E ele fez a voz do Atomic Samurai em One Punch Man. E diversas e outras vozes. Opa, e outras coisas mais, né? Agora temos a personagem Yuki. É uma gatinha branca, muito gente boa, que quando a Haru era e ela eram pequenas, ela, a Haru, a alimentou com daqueles biscoitinhos de peixe. Cadê essa delícia, esse biscoito de peixe, cara? Essa maravilha. Vocês pensam isso, mas é gostoso, viu? Já foi o que eu imaginei. Não lembro existe, daquele... Existe, verdade? Olha aí. Claro que existe. Aquilo parece lembro gostoso. Daquele salgadinho de camarão que tinha? Tão gostoso. Isso, é mais ou menos parecido, só que em vez de camarão tem gosto de peixe. Ó, um gosto de peixe, então pra mim é horrível de qualquer maneira. Então, pessoal, contando uma história fora da pauta, eu deveria ser o primeiro a seguir a pauta, mas dessa vez eu vou fazer uma história fora da pauta. Pessoal que estiver querendo prestar o vestibular, liçãozinha do Jorge para atrapalhar os seus adversários numa vaga pela faculdade pública. Você vai pegar um desse pacotinho de Ibsen e vai abrir no meio da sala. Pode ter certeza que todo mundo vai virar para você e vai desconcentrar. Beleza? Que filho da puta, cara. ô Jorge, você tá velho, cara. Não, não é mais vestibular, é Enem agora, cara. Vestibular não, cara, tá ainda vestibular existe, continua. Enem é outra coisa. Embora o Enem possa ser utilizado como pontuação, ainda existe o vestibular em outras faculdades. Então, eu quero ver tu entrar com um pacote de biscoito no Enem. Quero ver! Vai lá! Os fiscais vão cair em cima de você de porrada se tu entrar com um pacote de biscoito no Enem. Vai! Vai! Eu sei porque eu conheço um cara que ele é tipo olheiro do Enem. Ele fica na porta da sala pra ver se ninguém entra com algo estranho assim. E a piscina é estranha, só um salgadinho. Pra você fazer essa putaria que o Jorge tá recomendando, ouvinte, tá vendo? É muito inocente. E se você, ouvinte, é fiscal do Enem, fique de olho nos pacotes de Ibsen. Momento diquinha do Jorge. Continuando aqui. Pra poder retribuir ter sido alimentada, isso dela descobre, a Haru descobre depois, a Yuki direciona a Haru pra poder falar com o Barão, com o Luffy e com o Toto. Mas a Haru só vai descobrir isso pro final do filme. Assim? Hã? Mas tá assim, spoiler na cara, sem nem começar o filme. Cara, esse filme... Ô louco, o filme é de 2002. Cara, porra. Eu coloquei isso na pauta em letras garrafais. O filme tem mais de 10 anos. Mas você não avisou os ouvintes, seu ingrato. Avisamos a partir do momento que o senhor falou a data de lançamento. Ou seja, sabe o que mais? É implícito. Você não viu o Reino dos Gatos? Foda-se. Mas assim, eu tenho notícias de ouvintes que ouviam os nossos episódios de Estúdio Clube, filmes antigos. Depois que eles ouviram o episódio, eles foram assistir. Tá. Ok, que bom. Uhum. Aí eles assistiram o Túmulo dos Vagalumes e cortaram os pulsos, né? Foi quase isso. Enfim. Mas depois que descobriu o avião no pôster, né? Enfim, né? Terminando aqui a explanação sobre a Yuki, ela é apaixonada pelo príncipe Lune. Quem emprestou a voz para ela no original foi Aki Maeda. O único trabalho dela como dubladora é este filme. Porque ela é a atriz... outra daquela. É, outra famosa. Vamos botar a atriz famosa no filme. Não tem nada demais isso. Aí, a dubladora aqui no Brasil é Angélica Santos. Ela emprestou vozes para personagens como Charlene, da família Dinossauros, Nico Robin, de One Piece. Ah, bom, você falou direito, Nico Robin. Senão o Dan vai me trucidar com a colherinha de chá enferrujada. Não, senão eu ia aí. Não, o Dan não tem como fazer isso, mas eu ia na tua casa te dar porrada se tu falasse Nico Robin errado, entendeu? Ó, Ponte Rio São Paulo tá cara, tá? Ah, foda-se. Ia valer a pena. Ia valer a pena, é boa. Continuando aqui, Paninha de Fullmetal Alchemist, os dois. Paninha, não lembro dela. Depois eu te mostro, Dan. O Long. Ô Jorge, só um adendo. Essa Aki Maeda, cara, ela participou do Battle Royale, cara. Battle Royale? O 1 e o 2. Olha que beleza. E as minhas fontes estão todas zoadas. Eu preciso pegar novas fontes. Vamos lá. Ela fez a voz do Oolong em todos os Dragon Ball. E a Fuka. É Fuka, no caso, né? Porque são dois Fus. Em Naruto. Só que essa Fuka... Então, Fuka, ela é personagem de filler. Então... Você tá parecendo aquelas adolescentes falando. É muito. É Fuka. Ó, uma coisa. Você não pôs isso na pauta e eu preciso pôr isso na pauta. Além do Long, além de todas as pessoas que você falou, ela é o Cebolinha da Turma da Mônica, cara. Ela gosta de falar helado. É Ola, com certeza, Pola. Próximo personagem é o Naturi, conselheiro do rei. É bem leal a ele. É o cara de. É o neurótico da história. Naturi. Porra, é como todo. Mas, cara, todo conselheiro de rei é por questão neurótica, ainda mais da porra de um velho pedófilo safado sequestrador. Porra, eu conheço um personagem que é conselheiro de imperadores e que é. Tem uma personalidade bastante peculiar, mas isto entra em outro assunto. Isso, bota mistério na conversa que ninguém entendeu porra nenhuma. Ninguém entendeu nada. É claro. Foi jogado aí e nem o Capitão América pegou. Claro, o Capitão América. Deixa pra lá. Quem emprestou a voz pra ele foi Kenta Satoru. Ele não vai falar mesmo. Não vou mesmo. Não vai não. Poxa. Como assim, Jorge? É claro, não sei quem é. Vamos lá, quem emprestou a voz pra ele foi Kenta Satoru. Ele é outro ator de filmes e doramas e o único trabalho como dublador foi este filme. Mais um. Essa informação pode estar errada. Né? Outro, agora a voz brasileira dele, foi o Eudes Carvalho, que fez a voz do... Além do... O que eu consegui achar foi, além desse filme, ele fez Moa, O Espectro de Hades e Borboleta em Cavaleiros do Zodíaco. Em anime, sim. Em outros desenhos, ele já fez outras coisas. Sim, claro, com certeza. Aí a gente tem outros dubladores de personagens menores, como Rita Almeida. Ela fez a Setsuna Meiyo em Sailor Moon, Kusuke Matsuno em Super 11, Koboshi Uematsu Pitaten, Uol em Dragon Ball e Dragon Ball Z. E aí a gente tem a Cecília Lemes, que é a Chiquinha em Chaves, Bulma em Dragon Ball Todos Eles, Aritsuko em Evangelion, Anri em Jaspion e a Artemis no filme de Cavaleiros do Zodíaco, Prólogo do Céu. E a Eleonora... Faz a mãe da... Oi? Desculpa, Alva. Ela faz a mãe da Haru. Sim. É que você não falou. É que foi o que eu falei, personagens menores. É que aquele já passando só pros personagens, né? Ela não tá mais contando os personagens, não. Só tá falando quem tava aí. É. Não, é que assim, são alguns personagens menores que aparecem no máximo 5 minutos no filme. Okay. Aí a gente também tem a Eleonora Prado. Cara, mas gato é tudo igual, cara. Parece todos aparecem só apenas 5 minutos, cara. A mãe da Haru não é uma gata, tá? Só pra avisar. Eleonora Prado, ela fez a número 18 em Dragon Ball Z em GT, e Super também. Sailor Venus em Sailor Moon. E a Flora em As Aventuras de Babar. Quem lembra? Eu lembro. Eu lembro, tá? Não precisa chamar de velho, não, porra. Eu só perguntei quem lembra, porque às vezes a velhice pode ser tanta que a pessoa não lembra. Está chamando você de senil. Está chamando você de senil, Nerdmaster. Você vai deixar, não, cara? Eu vou dizer só uma coisa só. Senil é a puta que te pariu, animal. Só pra fazer o trocadilho. Trocadilho. E pra terminar, Luciana Baroli. Menki em Hunter x Hunter. Shunhei em Cavaleiros do Zodíaco. Tayuya em Naruto, que é do Quarteto do Som. Sasha, ou seja, Athena em Cavaleiros Lost Canvas. E Riad em Excel Saga. Esse anime é muito favorito da Artemis. Como eu não queria te interromper antes, mas só para complementar mais um pouquinho, já que estamos falando de anime também, né? A Rita Almeida faz um dos personagens que eu mais amo em Yokai Watch, que é o Jibanya! É o gato fantasma Jibanya. Vamos lá. Pontos fortes e fracos. Natanzinho, eu vou pedir pra você, por favor, conforme você assistiu o filme, traz o que você achou de melhor e o que você não gostou tanto no filme, por favor. Primeiro, animação, né? Que é Ghibli, então é impecável. Não tem outra coisa. Apesar dela não ser tão marcante, mas ela casa bem com o momento. E a música de encerramento, que é maravilhosa. Aquela é sensacional. E assim, eu gostei bastante do filme. Ele não é muito longo, que é uma das críticas minhas. Podia ser, talvez, explorar um pouco mais dos acontecimentos depois do final, da Haru ter voltado pro mundo dela. Podia ter mostrado o que aconteceu com o príncipe, com a Yuki, e com o rei que tava todo bizarro lá, e aí o povo tinha que fazer alguma coisa, porque aquele rei tava muito doido. E assim, a trama é bem simples, né? É bem um filmezinho pra você assistir de boa, não esperando uma trama super complexa e tudo mais. Mas em geral é um filme muito bom, eu gostei bastante de assistir. Beleza, Nerdmaster? Cara, vou concordar com o Nathan que é que falou, é Ghibli, ele só tem ponto forte, né? Pô, a animação é super fluida, maravilhosamente bem desenhada, as cores são muito bem colocadas, tem novamente o clichê da protagonista que começa o desenho cheia de defeitos, mas toma vergonha na cara, cresce e aprende a lição até o final do filme. o roteiro é aquela coisa de que, ah, meu Deus, que roteiro bem elaborado. Bem elaborado até que ele é, mas não é complexo, cheio de curvas, plot twists e outras coisas do gênero. O que eu mais gostei, sinceramente, isso tem a ver com a minha frase de abertura. Eu adorei o Barão, cara. Eu quero ver mais coisas do Barão. Eu quero ver outras aventuras do Barão, cara. O Barão é muito foda, cara. O Barão é muito bom, cara. Né? Ele é um personagem que chega trazendo... Tipo, ele é um... Você não sabe nada dele, você quer saber mais dele, né? Isso é... Porque ele rouba a cena, né? Sim, em todas as partes que ele aparece, ele rouba a cena, cara. Sim, é muito foda o Barão. A primeira aparição dele foi nos Sussurros do Coração aí. Que é uma. É um personagem que a personagem principal lá ela cria pros livros dela. Eram tipo um spin-off, que é esse filme. Álvaro? É interessante a gente ver. Principalmente eu que tenho bastante gato. Você vê como é. Mas é engraçado que você vê, tipo, tem algumas noites ou dias mesmo. Tem dia que eles simplesmente somem. E, tipo, você procura por tudo que é lugar e não acha. Isso é aí, foda, aí eles estão andando em duas patas assim pela cidade. É, né? É isso. É, cara, é muito fazendo desfile. Fazendo desfile na rua. Olha aí, esse foi um momento mind blow pro Álvaro, porque agora ele descobriu aonde os gatos deles vão. Em certos dias, quando some. É, não é bem assim, né? Mas seria massa se fosse. É. Você não sabe. É, não sei de nada. Cara, mas como filme, né? Todo mundo aí já falou muito bem. O filme é excelente. Não tem a Ghibli, cara. A gente sabe que Ghibli tem histórias interessantes. Ah, e outra coisa, mais um clichê do Ghibli: tem cena de comida, então, né? Porra, dá fome. Certeza. Álvaro, você só esqueceu de falar o que você menos gostou no filme. Cara, eu menos gostei porque o filme foi muito rápido. O filme tá, ele te pega de um jeito que você acaba não vendo, tipo, nada do que... Nada é desperdiçado, né? O tempo que tá em tela não tem barriga, não tem nada. O filme é muito rápido. É por isso que eu falei lá atrás que o filme parece um conto, de tão rapidinho que é. Sim, certeza. Você quer ver mais dos personagens. Os personagens são muito carismáticos, né? Você quer saber mais do que acontece e você fica só no querer, né? Porque... Sim, certeza. Dan? Bom, eu... É, pro padrão Ghibli, eu achei ele meio fraco, pra falar a verdade. O Ghibli... É mais um spin-off, né? Acho que é por isso que eu achei meio fraco, né? Porque tem outros filmes do Ghibli que têm histórias muito mais complexas e muito mais legais, né? E, tá, mas... essa foi a parte que você menos gostou. O que você mais gostou do filme? O que eu mais gostei foi do Barão. O Barão, realmente, ele chega e ele rouba a cena. Ele é incrível, cara. Muito bom o personagem dele, né? E o do Gato Gordo também, né? Ele só faz gordices, né? O Gato Gordo e as gordices dele, né? E uma coisa que eu também não gostei na animação foi o seguinte, porque a menina, ela é muito inocente. Por exemplo, você tá assistindo e você... olha assim e fala assim, não faz isso que vai dar merda. Ela vai e faz. Mas isso no filme mesmo mostra um contraponto legal, porque você vê que ela no começo e até a parte da onde ela, antes dela voltar pro... ela tá bem, ela vai evoluindo o personagem dela. Tanto que você vê no final, ela já tá bem mais como uma mulher do que como uma menina, né? Exato. Essa é a evolução da personagem. Ela evoluiu como pessoa, ela evoluiu ali. Aquela noite pra ela teve uma importância muito grande. Não, mas quando eu tinha a idade dela, cara, quando eu olhava um negócio assim e pensava, vai dar merda, eu sabia que ia dar merda, cara. Ah, cara, daquele jeito, cara. Isso você tem que levar. Essas pessoas de descrença, cara. Isso aí você tem que levar em conta a infância, você tem que levar um monte de coisa em conta que a pessoa, ela é simplesmente bobinha, né? Tá bom. Obrigado, Álvaro. Eu sou velho mesmo, desculpa. Não, não é questão de ser velho, cara. É que, tipo, tem gente que é desse jeito, cara. Tem gente que cai em tudo que é besteira. Né? Escuta cada história. Lê um pouquinho de notícia daqui do Brasil, você vai ver a quantidade de gente. Desculpa o termo, mas você vai ver a quantidade de gente tonta que cai em conto de. Né? Conto do vigário. É. Bom, minha opinião. Assim. Eu não sei se foi só eu, mas eu trouxe isso um pouco como referência. Esse filme é todo Alice no País das Maravilhas, cara. Se você pegar. Lembra? Se você pegar a personagem que vive numa sociedade tal, aí do nada ela segue um rastro de alguém e acaba numa casa onde ela é maior do que a própria casa. Depois acontece alguma coisa com ela, ela encolhe, vai para um reino desconhecido, onde tem um rei que adoraria cortar a cabeça dela. E por uma sequência de ações ela acaba redimindo o lugar e acaba saindo de lá melhor do que entrou. Sim, ótima analogia, o Jorge. Ótima analogia. Então, é que quando eu tava assistindo, eu tava vendo os pontos chaves da animação. Da animação. Primeiro de tudo, a animação é padrão Ghibli, cara. Não tem como. A música, padrão Ghibli. Não tem jeito. Agora... Não é o Joe Hisai. Não é o Joe Hisai, porque Álvaro é beat do Joe Hisai. Opa! Mas assim, a música é padrão Ghibli. Pode não ser o Hisaishi, mas a música é foda, velho. E assim, o roteiro, ele foi feito pra ser simples. E nisso ele é muito, muito assertivo. Ele é super simples. E ele foi feito de um jeito pra te arrebatar e você perder completa e totalmente a noção do tempo. Sim. Sim, você perde completamente a noção do tempo mesmo. Tudo que a gente tava conversando. Acho que ontem ou hoje a gente tava conversando sobre o filme. A gente falou, cara, o filme passa muito rápido. A gente, tipo, em questão de 60, é uma hora que já vai. Ah, com certeza. E aí o que que acontece? Nesse ponto eu digo que assim, ele foi extremamente preciso no que ele se propôs. Foi simples, direto ao ponto. E assim, eu comecei a assistir, quando eu dei por mim já tinha mais de 40 minutos de filme, o que é mais da metade. Bom, agora vamos para as notas. Natanzinho, que nota que você dá para animação? De 1 a 8 esferas de anime. 1 a 8? Isso, de 1 a 8, porque quem lembra do nosso especial, o número de orbes do Anime Sphere é a referência. Olha, eu gostei muito do filme. Animação, tudo, música, excelente. Mas a história, sim, é simples, eu entendo que o filme tem uma proposta diferente. Mas, como é Ghibli, tem filmes mais interessantes. Então, eu acho que eu daria um 7. Tranquilo, é uma nota ótima. Não daria 8 porque tem filmes que eu considero melhores. Mas com certeza, uma nota ele ótima. Se propõe é muito bom. É uma nota ótima. Mononoke Hime. Foda pra caralho. Com certeza. Álvaro? Cara, mas já de contraponto com esse filme mesmo, o Mononoke Hime, você tem que prestar atenção o tempo inteiro, porque o filminho... Se você mas vai falar que não é muito foda o filme, cara. Sim, é foda. O que eu quis dizer é que você tem que estar. Se você perde a atenção um momento, você se perde completamente no filme, né? Então, cara, mas eu dou 7 também, porque eu queria ver mais dos personagens. Eu queria ver muito mais das coisas que aconteceram no filme. E Ghibli, principalmente, a gente se apega muito aos personagens. É, desde o começo do filme você vê, tipo, a gente vai vendo, né, essa evolução toda. Eu queria ver muito mais disso. Eu só não dou 8 porque eu queria ver mais. Muito rápido. Esse é o motivo. Né? Ah, eu. Desculpa, mas eu dou um 6, cara. Porque de todos os filmes do Ghibli que eu assisti, esse foi o. Acho que o mais fraco que eu assisti. Mas ainda assim, não 6 que... é uma nota muito boa. É, não que seja ruim. É um filme da Ghibli, né? Então, não é ruim, mas é fraco comparado com outros que eu já assisti, né? Do estúdio Ghibli, né? Beleza. Nerd Master? A minha nota para Reino dos Gatos é 7 esferas de 7. Eu posso ter gostado até bastante do filme, mas igual ao Dan, eu dou 6. Por mais que ele tenha pego a minha atenção, eu tenha perdido a noção do tempo, como eu tinha falado, sabe aquele filme que você acha legal, mas ele não te cativa, não te pega por completo? Pois é, é o que aconteceu comigo. Então, assim, 6 é uma nota... 6 de 8, uma nota muito boa. Só que, né, ele perdeu 2 esferas comigo por causa disso. Bom, de resto, a gente só tem a agradecer aqui o Natanzinho, ouvinte do podcast que se dispôs a gravar aí com a gente convidou, ele aceitou. Pode não podia perder essa oportunidade aí, né? Pois é. Você, ouvinte, quer participar com a gente, faça parte do nosso grupo do Telegram. Isso pode acontecer para você também. Ao contrário da grande maioria dos podcasts hoje em dia que tem padrinho, que você tem que dar uma quantia específica de dinheiro para poder participar do episódio, no Anime Sphere não é assim. Você chegou no grupo, gosta de um anime, quer participar e tá na pauta, acontece. É só falar. Aí, Anime Sphere é melhor que muita gente. Aí, ó, só não vou falar nomes para não dar teto. Né, por favor. Não, pode falar, depois o Jorge corta. Eu coloco o pio. Bom... De resto, Natanzinho, além de ser aquele ouvinte cremoso do Anime Sphere, você faz mais alguma coisa na internet? Só fico falando bobagem no grupo do Telegram, postando fotinho de flor no Instagram e retweetando coisas de podcast, coisas assim no Twitter. Beleza, você é um ouvinte por opção. Suaveira. Você que quer se comunicar com a gente, faça que nem o Natanzinho, entre no grupo do Telegram. Quer se comunicar com a gente também? Manda um e-mail pra gente, contato@animesphere.com.br. Tem a nossa página do Facebook, tem o nosso perfil do Twitter, tem o nosso site que em breve, muito provavelmente neste episódio, já esteja no ar, a nova versão, a 3.0. E em breve a gente vai ter muitas novidades legais pra vocês. A gente só está adequando a nova fase do podcast, como a gente disse no episódio 100. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Falou. Abraços caramelizados, pessoal. Um abraço a todos. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.